olhando os bens da tua cidade, bom Diego que vais banhando os pés da tua cidade, deixas Coimbra sonhando. Tuas águas já